Hello girls, yo soy tu hasta Eddie, no soy el general. Avisa a sus amigas que las narigas no pueden parar, porque en costa y le gusta punani. ¡Ella! Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. ¡Ella! Rebola, rebola, rebola, rebola. ¡Ella! Rebola, rebola, rebola, rebola. ¡Ella! Rebola, rebola, rebola, rebola. Chica bonita, bonita, bonita. Venga para Eddie y me da punanita. No diga no, diga sim, por favor. Seu amor, porque se ele perder, tu não podes negar. Fica, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Soy senhor do amor, amante latina para todas as mulheres. Tengo que necesitar, yo soy que tu queres. Fica bonita, bonita, bonita. Venga para Ed e me dá bonanita. Não diga não, diga sim, por favor. Vai, merda, merda, merda, merda, seu amor. Porque se ele perder, tu não podes negar. Fica, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Las panamillas me da punanita, chica de Costa Rica me da punanita, mexicana me da punanita, americana me da punanita, africana me da punanita, jamaicana me da punanita. Hablo que hablo, hablo con sinceridad, chica do Canadá me da punanita. Digo que hablo o que hablo, hablo con sinceridad, chica de Trinidad me da punanita, porque si en el PD tú no puedes negar. Bye, maluco de cão, você me deixa louco quando começa a rebolar. Garota sexy, bonita, fica para Ed e me dá punanita. Se quente perder, tu não podes negar. Vai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Sou o senhor do amor, amante latino para toda la mujer. Tengo que necesitar, eu sei quem tu queres. Eia, las cubanas me dá punanita, chica de Puerto Rico. Me dá punanita, chica de Santo Domingo. Me dá punanita. Chica de Colombia me da punanita, las brasilianas me da punanita, toda chica de Sudamérica me da punanita, porque si en de perder tú no puedes negar. Bye. Señorita, si te gusta chocolate, digo bate que bate, bate que bate. Es que da ya diretante voy, no sé, ya tu pupón. No me podrán ganar, na, porque están peleando contra tu ayer. La, la, la, la. Punani, watcha punani, black punani, red punani, ato saia de gia do rele punani, ato saia gia do rele punani.